se você vê no céu uma estrela parecida com a dor da vida, com a dor do amor. Tristonha como igual ninguém, menina caína te vem. Tristonha como igual ninguém, menina caína te vem. E olha lá, olha lá. Já me contaram que ela era uma índia cabocla, uma morena bonita da tribo dos Carajás, que gostava demais do índio Imaeiro. Imaeiro amava Caína te bem, Caína te bem amava Imaeiro. A vida era um canto bonito com rimas de amor. Parecia que o vento era invento do Deus do mar. Apesar da Índia lhe pedir que não, mesmo assim o guerreiro foi caçar. E amanheceu, o sol nasceu e ele não voltou. Toda aquela paz que o tempo fez se desfez na dor. Nunca mais se viu Imaeiro. Eu araê, Caína te bem morreu de amor. Nunca mais se viu Imaeiro. E olha lá, vê se você vê no céu